Começa agora Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Salve, salve! Você que está nos ouvindo na Rádio 9, na Rádio Web Cult 22 e na Rádio RNP. Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa dedicado aos novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham suas músicas e recebem feedback de curadores e profissionais da indústria musical. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 pelo endereço groover.co. Vamos juntos descobrir novos sons, começando o programa de hoje com a banda cearense Como no Marfim, com Cronograma, Monotronic dos Estados Unidos com Looking Away, os também americanos Duplexity com Waveless Tide e os suecos do Spider on Drugs com Lost. Eu que andava and dreams just to find one that comes true enough to fill my lungs. Time's already running out for me. I don't need you to save my ambition from an early grave. I try to comprehend the messed up world I'm living in. The truth is stronger than you think it is. person who's being branded should be completely nude and sort of held to the table like a sort of almost like a sacrifice. And everybody was so happy when they made that step to the other side. The death of the mind, that will be really the end of the world. Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled. There is no tomorrow. The feeling of submission. Você está ouvindo Descobertas Groover. Seguimos com o americano Landon L. Rogers com I've Got Magic, os italianos do Fence com A Thousand Suns e os australianos do Infinity Broke com Scandvalen 86. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover, na Rádio 9, Rádio Web Cult 22 e na Rádio RNP. Começamos mais uma sequência com o brasileiro Dude Santiago com Invento, os georgianos do Dead Pilot com Feel Like This, o britânico Zachary Mazer com Madness Gladness e Sunrise in Jupiter do Reino Unido com Take Me Home. Thank you. Yeah. Este é o Descobertas Groover. Fechamos o programa dessa semana com os franceses do Madeleine Case com Heart-Shaped Box, cover do Nirvana, Swamp Music Players do Canadá com Florida Case, e os também canadenses do 14 Flamingos com The Duck.